Cheiro 6, página 43, capítulo 3. Aí estão vocês, exclamou Quimeran, levantando-se do assento de pedra no rebordo, frente ao abrigo da sétima caverna, para saudar Ayla e Jondalar, que acabavam de subir pelo caminho. Lobo seguia-os, e Jonaila, acordada e apoiada na anca de Ayla. Constava que tinham chegado, mas ninguém sabia onde estavam. Quimeran, velho amigo de Jondalar e chefe do lar do patriarca, a segunda caverna dos Landoni esperava-os. O homem, alto, de cabelo claro, tinha uma ligeira semelhança com Jondalar, loiro e com 1,95 m de estatura. Embora muitos dos homens fossem altos, mais de 1,80 m, tanto Jondalar como Quimeran ultrapassavam os companheiros de geração nos ritos de puberdade. Tinham-se dado bem e ficado rapidamente amigos. Quimeran era também irmão da Zelandoni da segunda caverna e tio de Jondekam, embora mais parecesse seu irmão. A sua irmã era mais velha e criara-o como um filho, depois da morte da mãe. O seu companheiro também havia passado para outro mundo e pouco depois ela iniciou a sua preparação para se tornar uma Zelandoni. A primeira queria que Ayla visse a tua cabeça de cavalo e depois tivemos de acomodar os animais, explicou Jondalar. Vão adorar o vosso campo. A erva é verde e abundante, acrescentou Ayla. Chamamos-lhe Val Doce. É atravessado pelo pequeno rio da erva e as terras de aluvião alargaram-se até formar um vasto campo. Na primavera pode tornar-se alagadiço por causa do degelo e também no outono quando chove, mas no verão, quando tudo seca, esse campo permanece verde e fresco, assegurou Quimeran enquanto se dirigiam para o espaço habitável por baixo da saliência superior. Atrai uma autêntica procissão de herbívoros durante todo o verão e facilita-nos a caça. Há sempre alguém de vigia, seja da segunda ou da sétima caverna. Aproximaram-se de outras pessoas. Recordam-se de Sergenor, o líder da sétima caverna, não é verdade? Perguntou Quimeran ao casal visitante, apontando para um homem de meia-idade e cabelo escuro que se mantinha a uma certa distância, observando o lobo com cautela e deixando que o chefe mais novo saudasse os amigos. Sim, claro, respondeu Jondelar, notando a apreensão de Sergenor e pensando que aquela visita podia ser um bom momento para ajudar as pessoas a sentirem-se mais à vontade na presença do lobo. Recordo-me de quando vinha falar com Martona, pouco depois de ser eleito chefe da sétima. Creio que já conheces Ayla. Fui um dos muitos que lhe foram apresentados no ano passado, quando chegaram, mas não tive oportunidade de a cumprimentar pessoalmente, retorquiu Sergenor. Estendeu as duas mãos, com as palmas viradas para cima. Em nome de Doni, dou-te as boas-vindas à sétima caverna dos Landoni, Ayla da nona caverna. Sei que tens muitos outros títulos e laços, alguns pouco comuns, mas admito que não me recordo de quais. Ayla agarrou-lhe nas mãos. Sou Ayla, da nona caverna dos Zelandoni, começou. Acólita da Zelandoni da nona caverna, a primeira entre aqueles que a servem. Nessa altura hesitou, questionando-se quantos dos laços de Jondalar deveria mencionar. Na cerimónia matrimonial do verão anterior, todos os títulos e laços de Jondalar haviam sido acrescentados aos seus, e isso dava uma recitação interminável. Porém, só nas cerimónias mais formais era exigida a lista completa. Como aquela era a sua apresentação oficial ao líder da sétima caverna, desejava que a recitação fosse formal, mas não demorada. Decidiu não citar os laços mais próximos dele e prosseguir com os seus. Concluiu com as designações que haviam sido acrescentadas de forma descontraída: amiga dos cavalos Winnie, Racer e Grey e do caçador quadrúpede lobo. Em nome da grande mãe de todos, saúdo de Sergenor, chefe da sétima caverna de Zelandoni, e gostaria de te agradecer por nos convidares para a rocha da cabeça de cavalo. Vê-se bem que não é uma Zelandoni, pensou Sérgio Nor, enquanto o ouvia falar. Pode ter os nomes e os laços de João Dalar, mas é uma forasteira, com costumes de forasteira, sobretudo no que se refere aos animais. Quando lhe soltou as mãos, observou o lobo que se aproximara. Ayla percebeu a sua inquietação na presença do grande carnívoro. Já se dera conta de que Quimera também não se sentia confortável perto do animal, embora tivesse sido apresentado ao lobo no ano anterior e já o tivesse visto várias vezes. Nenhum dos líderes estava acostumado a ver um caçador e devorador de carne movimentar-se tão placidamente por entre os humanos. Pensou o mesmo que João Dalar. Aquela podia ser uma boa ocasião para se habituarem à presença do lobo. As pessoas da sétima caverna tomaram conhecimento de que chegara ao casal da nona caverna de que toda a gente falava, e mais pessoas se aproximaram para ver a mulher com o lobo. Quando João Dalar regressara da sua viagem de 5 anos no verão anterior, todas as cavernas das redondezas haviam ficado a saber da notícia, ainda mal passara um dia. A estrangeira que trazia consigo contribuíra para tal. Tinham conhecido, na nona caverna, a maioria das pessoas das cavernas mais próximas, quando iam de visita ou na reunião de verão do ano anterior. Mas era a primeira vez que iam à sétima ou à segunda caverna. Ayla e João Dalar tinham previsto ir no outono anterior, mas não conseguiram. Não porque as cavernas estivessem muito longe, mas porque parecia sempre surgir algum impedimento. E depois veio o inverno, e Ayla encontrava-se em avançado estado de gestação. Com tantos adiamentos, a visita convertera-se numa grande ocasião, principalmente porque a primavera decidira celebrar ali uma reunião com os Zelandónia locais. Quem quer que tenha desenhado a cabeça de cavalo na caverna devia conhecer bem os cavalos. É uma representação perfeita, comentou Ayla. Sempre pensei isso, mas é bom ouvi-lo de alguém que conhece os cavalos tão bem como tu, disse Sérgio Nor. O lobo, sentado sobre as patas traseiras e com a língua de fora, observava aquele homem e a orelha rasgada dava-lhe um ar atrevido e alegre. Ayla sabia que esperava que o apresentassem. Vira a saudar o líder da sétima caverna e aprender a esperar que o apresentassem a todos os desconhecidos a quem ela saudasse dessa forma. Também quero agradecer-te por me deixares trazer o lobo. Fica sempre triste se não pode estar perto de mim. E agora sinto o mesmo por Jonaila, por gostar muito de crianças, explicou Ayla. Esse lobo gosta de crianças? Indagou Sérgio Nor. O lobo não foi criado com outros lobos. Cresceu com as crianças mamutói do acampamento do leão e considera os humanos a sua alcateia. E todos os lobos adoram as crias da matilha, explanou Ayla. Viu-me saudar-te e agora espera conhecer-te. Aprendeu a aceitar qualquer pessoa que lhe apresente. Sérgio Nor franziu o sobrolho. Como apresentas um lobo? Quis saber. Mirou Quimera de soslaio e viu que sorria. O homem mais novo recordou-se de quando lhe apresentaram o lobo e, embora ainda se sentisse um pouco nervoso na presença do carnívoro, apreciava o mal-estar do homem mais velho. Ayla fez sinal ao lobo para que se aproximasse e ajoelhou-se para o rodear com o braço. Depois pegou na mão de Sérgio Nor, que a puxou de imediato para trás. Só precisa de a cheirar, esclareceu Ayla, para se familiarizar contigo. É assim que os lobos se conhecem uns aos outros. Também fizeste isto, Quimera? Perguntou Sérgio Nor, consciente de que a maioria das pessoas da sua caverna e os seus visitantes o fitavam. Sim, claro. No verão passado, quando foram caçar à terceira caverna antes da reunião de verão, depois, sempre que via o lobo na reunião, tinha a sensação de que me reconhecia, embora me ignorasse, retorquiu Quimera. Se bem que não fosse seu desejo, Sérgio Nor sentiu-se obrigado a ceder, com tanta gente a olhar. Não fora alguém pensar que ele tinha medo de fazer o que o chefe mais novo já fizera. Pouco a pouco, com uma atitude vacilante, estendeu a mão na direção do animal. Ayla pegou-lhe e aproximou-a do focinho do animal. O lobo enrugou o focinho e, sem chegar a abrir a boca, arreganhou os dentes, deixando ver os pré-molares, no que Jondalar sempre havia interpretado como um sorriso vaidoso. Mas não foi assim que Sérgio Nor o viu. Ayla notou que tremia e percebeu o odor acre do seu medo. — O lobo não te faz mal, prometo — disse Ayla num sussurro. Sérgio Nor cerrou os dentes, obrigando-se a permanecer imóvel, enquanto o lobo aproximava a sua boca. Cheirou-a e depois lambeu-a. — O que está ela a fazer? — inquiriu Sérgio Nor. — A tentar ver que sabor tenho? — Não, creio que tenta tranquilizar-te. — Como faria com um cachorro? — Vem, toca-lhe na cabeça. Ayla afastou-lhe a mão dos dentes afiados e continuou a falar com uma voz apaziguadora. — Já alguma vez tocaste no pelo de um lobo vivo? Notas que atrás das orelhas e em redor do pescoço o pelo é um pouco mais espesso e áspero? Ele gosta de ser coçado atrás das orelhas. Quando, por fim, soltou a mão a Sérgio Nor, este afastou-a e segurou-a com a outra mão. — Agora irá reconhecer-te — disse ela. Nunca tinha visto ninguém com tanto medo do lobo, nem tão valente na hora de superar o medo. — Já tiveste alguma experiência com lobos? — indagou. — Uma vez, quando era pequeno, fui mordido por um. A verdade é que não me lembro. Contou-me a minha mãe, mas ainda tenho as cicatrizes, respondeu Sérgio Nor. Isso significa que o espírito do lobo te escolheu. O lobo é o teu tótem. Era isso que diziam as pessoas que me criaram. Ayla sabia que para os Zelandoni os tótems não significavam o mesmo que para o clã. Nem todos tinham um, mas aqueles que os possuíam consideravam que traziam sorte. Eu fui arranhada por um leão das cavernas quando era pequena. Devia ter uns 5 anos. Ainda tenho as cicatrizes que o provam. E às vezes sonho com o sucedido. Não é fácil conviver com um tótem poderoso como o do leão ou do lobo. Mas o meu tem-me ajudado e ensinado muitas coisas, revelou Ayla. Sérgio Nor ficou curioso. O que aprendeste com o leão das cavernas? Para começar, como enfrentar os meus medos, respondeu ela. Parece-me que tu aprendeste o mesmo. O teu tótem do lobo pode ter-te ajudado, sem dares conta. É possível? Mas como sabes se foste ajudada por um tótem? Já foste realmente ajudada pelo espírito de um leão das cavernas? Quis saber Sérgio Nor. Mais do que uma vez. As 4 marcas que as garras do leão deixaram na minha perna são marcas totémicas do clã, atribuídas ao leão das cavernas. Habitualmente apenas os homens recebem um tótem assim tão forte, mas eram tão claramente sinais do clã que o chefe aceitou-me, apesar de eu ter nascido entre os outros, o nome que eles davam a pessoas como nós. Era muito pequena quando perdi o meu povo. Se o clã não me tivesse acolhido e criado, agora não estaria viva, explicou Ayla. Muito interessante, mas disseste mais do que uma vez? Recordou a Sérgio Nor. Noutra ocasião, quando era já mulher e o novo chefe me obrigou a partir, percorri um longo caminho à procura dos outros, como me havia dito a minha mãe do clã, Isa, antes de morrer. Mas como não os encontrei e tinha de encontrar um lugar onde viver antes do inverno, o meu tótem enviou um bando de leões para me obrigarem a mudar de rumo. E graças a isso dei com um vale onde consegui sobreviver. E foi o meu leão das cavernas que me guiou até Jondalar, contou Ayla. As pessoas que se haviam juntado em redor escutavam o relato, fascinadas. Nem sequer Jondalar a tinha alguma vez ouvido falar assim do seu tótem. Um deles perguntou: E essas pessoas que te acolheram, a que tu chamas o clã, são mesmo os cabeças chatas? Esse é o nome que vocês lhe dão. Eles autodenominam-se o clã do urso das cavernas, porque veneram o espírito do urso das cavernas. É o tótem do clã, declarou Ayla. Acho que chegou o momento de indicar a estes viajantes onde podem deixar as suas peles de dormir e acomodar-se para poderem partilhar uma refeição connosco, disse uma mulher que acabava de chegar. Era atraente, de uma redondez agradável, com uma centelha de inteligência e dignidade no olhar. Sérgio Nós sorriu com afeto e apresentou-a à Ayla. Esta é a minha companheira, Jaivena, da 7ª Caverna dos Zlandoni. Jaivena, esta é a Ayla, da 9ª Caverna dos Zlandoni. Ela tem mais laços e títulos, mas ela mesma os dirá. Mas não agora, argumentou Jaivena. Em nome da mãe, bem-vinda, Ayla da 9ª Caverna. Tenho a certeza de que preferes acomodar-te a recitar nomes e laços. Quando se afastavam, Sérgio Nor tocou no braço de Ayla e fitou-a. Em voz baixa disse, às vezes sonho com lobos. Ayla sorriu. Aproximou-se então uma jovem voluptuosa de cabelo castanho escuro, com duas crianças nos braços, um rapaz de cabelo escuro e uma rapariga loira. Sorriu para Quimerã, que tocou ligeiramente com a sua bochecha na dela e se voltou para os visitantes. Conheceram a minha companheira, Bela Dora, o verão passado, não foi? Disse. E com uma voz, cheia de orgulho, acrescentou. E o filho e a filha, as crianças do meu lar. Ayla recordou ter visto brevemente a mulher no verão anterior, embora não tivesse tido ocasião de a conhecer. Sabia que Bela Dora dera à luz gêmeos na reunião de verão, mais ou menos quando celebrou a primeira cerimónia matrimonial, altura em que ela e João Dalar se casaram. As pessoas não falavam de outra coisa. Isso significava que as crianças já teriam um ano, pensou. Sim, claro, respondeu João Dalar, dirigindo um sorriso à mulher e aos gêmeos, e quase sem dar-se conta, fixando o olhar na atraente jovem, transparecendo nos seus intensos olhos azuis uma expressão apreciativa. Ela devolveu-lhe o sorriso. Quimerã aproximou-se e rodeou-lhe a cintura com um braço. Ayla era perita em interpretar a linguagem corporal, mas qualquer pessoa teria adivinhado o que acabava de acontecer. João Dalar achava Bela Dora atraente e não pôde evitar exteriorizá-lo, da mesma forma que ela não pôde evitar reagir. João Dalar não estava consciente do seu próprio carisma, nem sequer sabia que o projetava, mas o companheiro de Bela Dora via-o bem. Sem pronunciar palavra, Quimerã interpôs-se entre ambos e reafirmou o seu direito. Ayla observou este enredo e despertou-lhe tal curiosidade que, mesmo sendo João Dalar o seu companheiro, não sentiu ciúmes. Começou, no entanto, a valorizar os comentários que ouvia sobre ele desde a chegada de ambos. A um nível mais profundo, sabia que João Dalar não fazia mais do que admirar a beleza daquela mulher e desejava apenas olhar para ela. O seu companheiro tinha outra faceta, uma que até ela mostrava raras vezes e unicamente quando estavam sozinhos. As emoções de João Dalar haviam sido sempre poderosas, as suas paixões intensas. Toda a vida lutara para as controlar e por fim conseguira, ao aprender a mantê-las para si mesmo. Não era fácil para ele revelar a plena intensidade dos seus sentimentos. Por isso, nunca exteriorizava em público a profundidade do seu amor por ela. Mas, às vezes, quando estavam sozinhos, era incapaz de o controlar. Era tão poderoso que chegava a sentir-se esmagado. Quando Ayla virou a cabeça, reparou que a Zlandoni, que era a primeira, a observava. E compreendeu que também ela havia percebido aquela interação tácita e tentava avaliar a reação de Ayla. Esta dirigiu-lhe um sorriso de cumplicidade e depois concentrou a sua atenção na filha, que se revolvia na manta de transporte, porque queria mamar. Aproximou-se da atraente e jovem mãe que se encontrava de pé junto a Jaivena. Saudações, Bela Dora. Fico contente por te ver, sobretudo com os teus filhos, disse. Jonaila molhou o pano absorvente. Trouxe mais para trocar. Poderias indicar-me onde posso mudá-la? A mulher com um bebê em cada quadril sorriu. Vem comigo, indicou. E as três encaminharam-se para o abrigo. Bela Dora tinha ouvido falar do sotaque peculiar de Ayla, mas era a primeira vez que o ouvia. Estava em trabalho de parto durante a cerimónia matrimonial em que João de Lar se juntou com aquela estrangeira e depois não tivera ocasião de falar com ela. Estava ocupada com os seus assuntos, mas agora que a ouvia, compreendia os comentários. Embora Ayla falasse muito bem o Zelandoni, não conseguia reproduzir corretamente alguns sons. Mas mesmo assim, foi um prazer ouvi-la. Era oriunda de uma região situada mais a sul, e embora o seu sotaque não fosse tão característico como o de Ayla, falava o Zelandoni com o seu próprio sotaque. Ayla sorriu ao ouvi-la. Creio que não nasceste Zelandoni, comentou, tal como eu. Pertenço ao Giornadoni, vizinhos de uma caverna dos Zelandoni, ao sul daqui, onde o tempo é mais quente. Bela Dora sorriu. Conheci Quimeran quando ele viajava com a irmã na sua viagem da Donie. Ayla questionou-se o que seria uma viagem da Donie. Obviamente estaria relacionada com a função de Zelandoni, já que Donie era outra palavra para denominar aquela que servia a grande mãe. Mas decidiu que perguntaria à primeira, mais tarde. As chamas ternos da fogueira projetavam um resplandecente brilho rosado para lá dos limites do lar alongado que a continha e tingiam com uma cálida luz vacilante as paredes de pedra calcária do abrigo. O teto rochoso da saliência refletia a luz sobre aquele cenário, conferindo aos rostos um aspecto de radiante bem-estar. Haviam partilhado uma deliciosa refeição, que exigira tempo e esforço a preparar, e que incluía uma enorme coxa de megáceros assada num robusto espeto entre dois ramos bifurcados dispostos nos lados da cova retangular daquela mesma fogueira. Agora, os Zelandoni da sétima caverna, juntamente com parentes da segunda e os visitantes da nona e da terceira, preparavam-se para relaxar. Tinham sido oferecidas bebidas, vários tipos de infusões, um vinho de frutas fermentadas e a bebida alcoólica chamada Barma, feita à base de seiva de bétula e grãos silvestres, mel ou diversos frutos. Todos haviam tomado já um copo da sua bebida favorita e procuravam um sítio onde sentar-se, perto da acolhedora fogueira. Uma profunda sensação de expectativa e prazer abarcava o grupo. Os visitantes traziam sempre consigo uma certa agitação, mas aquela forasteira, com os seus animais e relatos exóticos, prometia um estímulo maior do que o habitual. Ayla e João de Lar estavam no meio de um grupo que incluía Joarran e Proleva, Sergenor e Jaivena e Quimeran e Bela Dora, os líderes da nona, sétima e segunda cavernas, e outros, incluindo as jovens Levela e Janida e os seus companheiros. Os líderes conversavam com as pessoas da sétima caverna sobre a altura em que os visitantes deviam sair da rocha da cabeça de cavalo para irem para o lar do patriarca, intercalando comentários jocosos numa cordial rivalidade com a segunda caverna para ver onde os visitantes ficariam mais tempo. O lar do patriarca é uma caverna mais antiga e devia, portanto, atribuir-se-lhe uma categoria superior e mais prestígio, comentou Quimera com um jogar trocista. Por isso deviam ficar mais tempo connosco. Quer isso dizer que, como sou mais velho do que tu, deviam conceder-me mais prestígio? Contra-atacou Sergenor com um sorriso revelador. Não me esquecerei disso. Ayla estivera a ouvir e a sorrir com os demais, mas há algum tempo que desejava colocar uma pergunta. Aproveitando uma interrupção na conversa, disse: agora que mencionaram a antiguidade das cavernas, há uma coisa que gostaria de saber. Todos se viraram para ela. Basta perguntares, disse Quimera, com uma cordialidade e cortesia exageradas, nas quais se adivinhava algo mais. Tinha bebido uns quantos copos de barma e começava a notar o quão atraente era a companheira do seu amigo. No verão passado, Manvelar falou-me um pouco dos nomes de cada caverna, com as suas palavras de contar. Mas continuo confusa, disse Ayla. Quando fomos à reunião de verão, passámos uma noite na 29ª caverna. Os seus membros vivem em três abrigos separados num grande vale, cada um com seu líder, Islandónia. Mas são os três conhecidos pela mesma palavra de contar, a 29ª. A segunda caverna está intimamente relacionada com a sétima, separadas apenas por um vale. Por isso, porque têm cavernas com diferentes palavras de contar, porque não fazem todas parte da segunda caverna. Essa é uma pergunta para a qual não tenho resposta, respondeu Quimerã, e depois apontou para o homem mais velho. Terás de perguntar ao chefe mais antigo, Sergenor? Sergenor sorriu e ponderou por um momento. Para ser sincero, também não sei, nunca me tinha ocorrido, e não conheço nenhuma história ou lenda dos antigos que o conte. Em algumas, fala-se dos habitantes originais da região, a primeira caverna dos Zelandoni, mas esses desapareceram há muito. Ninguém sabe ao certo onde ficava esse abrigo. Sabes que a segunda caverna dos Zelandoni é a mais antiga fixação dos Zelandoni existente, não sabes? Perguntou Quimerã, arrastando um pouco as palavras. Por isso se chama Lar do Patriarca. Assim, isso sabia, contrapôs ela, questionando-se se Quimerã necessitaria da bebida da manhã seguinte, que preparara para Talute, o líder mamutói do acampamento do leão. Vou dizer-te o que penso, interveio Sergenor. Quando as famílias da primeira e da segunda cavernas ficaram demasiado numerosas para caber nos seus abrigos, alguns deles, descendentes de ambas as cavernas, assim como pessoas novas que tinham chegado à região, mudaram-se para outras zonas, adotando as seguintes palavras de contar, uma vez estabelecidos numa nova caverna. Quando o grupo de pessoas da segunda caverna, que fundou a nossa caverna, decidiu mudar-se, a seguinte palavra de contar não usada era o sete. Eram quase todas famílias novas, casais recentes, filhos da segunda caverna. E como queriam permanecer perto dos parentes, mudaram-se para aqui, para o outro lado do Vale Doce. Embora as duas cavernas estivessem relacionadas, sendo quase como uma única caverna, preferiram usar um novo número, porque era assim que se fazia, creio. De maneira que passámos a ser independentes. O Lar do Patriarca, a segunda caverna dos Landoni, e a Rocha da Cabeça de Cavalo, a sétima caverna. Continuamos a ser ramos diferentes da mesma família.